Possibilidade de combinar com o posto 2, com o centro Recife, na frente do ar direto Brito. O Senhor é 6319, agora. Também está autorizado o Leda para o Senhor é 6319. O Senhor é 6319, inicialmente não tem o perfil da saída. Perfil, o Senhor é 6319. Estabilizou 982. Gol no 982, complete a final, chame torre 1895. 2989. Bom dia, gol 982 na final, trabalhando travado. Gol 982, livre pouso, pistão no zero, vento 060 graus, 06 nós. Livre pouso, 982. Salvador, bom dia, com 397, da frente da informação Mike, Pedro. Chega para o solo. É o gol no 397, da frente da Mike, no meio do... O gol no 397, para São Paulo, 390. Via Upper Zulu no meio, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 120, décima 8, aciona 5167. Autorizado 360 São Paulo, Upper Zulu 16, decola da 10 da El, Leda Bridge com curva direita, 1208, controle transponder 5167 pro gol 1397. Correto, com prospecto na 1397. Reportarei para o Puxo, só confirmando a restrição de 30 milhas da saída, só para a decolagem da 28. Confirma? A restrição de 30 milhas no tem para a saída da El é para a pista 28 ou para a captura 10 também? Apenas 28, sim. Tá ok, muito obrigada. Solo, bom dia, bom 92, Silva. Bom 92, bom dia, TFC Alto, Guilherme, ponto 04. Juliette 04, o 9. Mike Delta Manati 1000 pés. Decola pista no 7, curva direita, corredor axé, controle 120.8, aciona 0125. Toda essa né, meia 319. Acionamento de táxi 2895, mais que tudo. Controle 6319. Canal 6319, prossiga. É, confirmando com o centro da cidade, direto para Brito, lá presente. Estamos tentando coordenar com o centro Recife e aguarde o sinal 6319. Canal 6319, não temos contato com o centro Recife. Tente coordenar com ele na frequência 13395, alterna 13325. 13395, 13325, Canal 6319. Mike, Eco Delta, livre acionamento, chame pronto para o táxi. Salvador, Ocean Air 6140, quem te dá mais? Ocean Air 6140, autorizado para Maceió via Peruísque 58, nível 250, decola da pista 1-0, curva esquerda, saída é Puca, transição Caju, controle 1-20 decimal 8, torre 1-8 decimal 95, transponda 5-1-71. Tente autorizado Maceió, nível 250, para Peruísque 58. Colagem da destra, curva esquerda, Puca, transição Caju, 208 é o controle, a torre 1895, 5171, transponda o acionamento, ano passado. Correto, chamo tanto para acionamento. Camarada. Salvador, Zoom 397, está na 62 para puxa acionamento. Portão 06, autorizado, chamo tanto para o táxi. Observe. Não, desconsidere. Reportarei para o TACCOM Mike, Eco Delta, livre táxi, chame para ingresso, 197. Gol 1260, autorizada a final ILS X2, reposto estabilizado. Chamada estabilizada. Eco Delta, linha decola da pistão no 7, vento 070 graus, 10 nós. Galeão 101, autorizado táxi, ponto de espera via Índia, Alfa, ponto de espera. Entre táxi de Alfa, ponto de espera da 101. Via Índia. Salvador, trip 5595, cliente da Mike, autorização para Ideal. Boa. Guardando. Qual nível para Ideal, trip 5595? Cada ponto desça para 4.000 pés, ajuste 9013. Mula 40, 5599. Gente. Salvador, vai, chegou um 397, pronto. Luno 397, a linha da cola da 10, vento 070 graus, 12 nós. A linha da cola da 10, bom, 397. Mike Eco Delta, decolou os 28, controle 120, decimal 8, até o regresso. 208, certo. 1895. Salvador, bom dia, Rono 260, centralizado em ILS, uma milha e meia do Índia Serra, baixa travada. Rono 260, mantém aproximação, aguarde pistão no zero livre. Guarda a pista livre. Brown, solicita mudança de nível do 065. Para prosseguir visual com pouso em Ilhéus. Controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, transponder 5166. Aguarde bem. Coral, coral, mudança de regra 065, transponder visual para pouso em Ilhéus. 208 ao controle, 18954, 166 no transfundo, 3595. Boa, entra. Aguarde a saída. Solo. Salvador, gol 983. Gol no 982. 1982? 1983 agora. 1983, prossiga. Controle 120, decimal 8, bom dia. 1208, com 397, obrigada, bom dia. Controle, bom dia, com 397. Gol 1397, contato radar, segue da El, sub e mantém a nível de voo 360. Subindo ao 360, com 397. Afirmo, então desconsidera a posição coral que foi falada anteriormente. Positivo, saída da El, Leda e Leões. Considerar coral, saída da El, Leda e Leões. Afirmo, chame pronto para acionamento. Voo no 983. Opa, 983. Guarulhos, autorizado via Pezulu 190. Bridge, Apezulu no meia, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Nível de voo 360, decola com curva direita, saída da El, Leda, após Bridge. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponder 5161. Só poderia confirmar de novo a frequência da torre do controle? Frequência da torre 18 decimal 95. Autorizado 360. Apresolou 1-0, Brig, apresolou 1-6, Bravo Hotel Zulu, direto 3. Viagro vai ser difícil, tá? É o Lira, saída 5196-1895, torre 9. Correto, chame pronto pra acionar. Vai já. Alô, chanelo, meia 140, 2, pois estacionamento. Poxa, né, 6140. Autorizado, chame pronto pro trás. Autorizado, de parada. Voo no 260, solo 32, livrando a direita, solo no 21, desceu ao 9, bom dia. 219, bom dia. Salvador, bom dia, o Gono 260, livrando a pista. Bom dia, autorizado táxi, via Alfa e Juliet para a posição 08 do Pátio 1. Chame um pouco antes, a uns 200 a 300 metros antes da Juliet para coordenação e informação de pessoas trabalhando na mesa. Ok, Alfa, Juliet para o 08, vai informar a próxima Juliet, no 260. O Chanel 6140 já acionou? O 40 está no pushback no acionamento. Já está no acionamento? Afirmo no através do 103 e 4. Entende. Para sua informação, o Chanel 6140 tem uma equipe de 10 trabalhadores a uns 150 metros à sua cauda, ligeiramente à direita, que já foram alertados para o sopro da aeronave. Afirma, se o senhor autorizar, a gente para através do 4 aqui. Está autorizado. Próximo Juliette, no 260. Gol 1260, livre ingresso para o 08. Observamos trabalhadores à esquerda da Juliette. Visual com os trabalhadores para o 08, no 260. Azul 4207, reduza a velocidade para 2109. Reduzindo 2109, 4207. O táxi 6140, Oceanet 742 e 20, Aracaju. Autorizado táxi via Índia e Alfa, ponto de espera 10, transferência Oceanet 6140. Índia e Alfa, ponto de espera 10. A série meia, 140, bom trabalho. 395, alterna 13325. 13395, 13325, 397, bom dia. 4207 vai pequeno desvio à direita só para evitar um fuso. Azul 4207, sim. Espera, dona 061-40, Xené, bom dia. Bom dia, Xené, 61-40. Linda, cola Y0, vento 080 graus, 09 nós. A linha e decola, dona 061-40. Afirmativo. Azul 4207, com a esquerda, proa 180. Esquerda 80, 4207. Azul 4207, reduza a velocidade para aproximação, curva esquerda, proa 130, reporte estabilizado. Curva esquerda 130, reporte estabilizado, reduzir 4207. Né, 614.